pessoal, boa noite. Meu nome é Bud Jax, eu sou rapper, né? Eu só queria fazer uma ideia de... A gente tá sempre aprendendo na vida, não importa a idade, né, cara? Você pode ter 5 anos, você vai aprender, como pode ter 100 e poucos anos, você tá sempre aprendendo. E eu aprendi uma coisa, eu dou aula de rap na Fundação Casa de Santos, São Vicente, Guarujá. E a gente... Eu tive meu pai... meu falecido pai, que ele fazia as letras comigo, então eu tinha nele a ideia de um amigo e tal. Tenho até hoje. O que eu vou falar para vocês é apenas para a gente refletir, que a gente tem sempre que aprender mesmo. Bom, um garoto chegou para mim e falou assim: Papa Jax, eu odeio meu pai. Bom, isso é uma ideia que eu nunca tive, pensar, odiar o pai. Não, isso não cabe, né? Eu cheguei pro moleque e falei: que nada, mano, que é isso, você tá... Foi quando ele chegou pra mim e disse assim: Bud Jax, minha mãe saiu cedo pra trabalhar e ela esqueceu alguma coisa e voltou. Quando voltou, meu pai tava estuprando minha irmãzinha. E aí minha mãe foi pra cima do meu pai e meu pai matou a minha mãe. Eu só estou falando isso porque pra mim foi chocante. Então, muitas vezes a realidade, que a gente acha que a realidade da gente serve de base pra gente saber a realidade dos outros. E não é assim. A gente tem sempre que aprender. Então, essa história me chocou, aconteceu comigo, e eu sei que muita gente se chocou com isso, mas é legal a gente ter esse choque pra gente entender que realmente quão pequenos somos e que o mundo às vezes não gira em torno da gente mesmo, né? Só isso aí pra... Desculpem aí, essa ideia às vezes nem tem nada a ver, e às vezes tem também, né? Tem tudo a ver, aliás. Só isso. Valeu? Obrigado. É, a gente nós vamos ver aí, assim, com certeza. Valeu? Vamos que o som não pode parar.